Aí, mano, se liga só aquela música lá que os caras dizem que a quadrada é a Bíblia. Vê só a ideia dos malucos. Acho que os caras ainda não sentiram o peso de uma quadrada de verdade, né não? Aí, se você não viver no estilo, outros vão viver no seu lugar, entendeu? Se você não desfrutar dos baratos bons da vida, você fecha os olhos e outros desfrutam no seu lugar, tá ligado? Então eu luxo mesmo, moro? Se moscar, limpa até a bunda com dinheiro. É, só... Tô nem aí, ainda aperto um fino na nota de 100. Aí, vamos brindar, que o mundo é nosso, bandido. Pode crer. E aí, Joe? Sai milhão, vai.